falar de amor então? É. Falar de amor, hein? Mas não é um amor comum. Ah, sim. Eu vim pra falar de amor, amor. Do soberano que uma cruz por mim levou. Assim creio que ninguém me amou. Espinhos pregos em seu punho, Cristo sangue derramou. Eu vim pra falar de amor, amor. Do soberano que uma cruz por mim levou. Assim creio que ninguém me amou. Espinhos pregos em seu punho, Cristo sangue derramou. Ainda que eu falasse lindo do som, lindo do sangue, sem amor nada seria. De nada me adiantaria conhecer todo o mistério, ciência e profecia. Sem esse amor nada disso me valeria. Só amor que me refina, ameniza a vida sofrida, doutrina e disciplina o caos da periferia. Alívio como a brisa chaga que cicatriza, restaurou o meu próprio amor que destrói o ódio, tirando-me do lamaçal, colocando-me em caminho sólido. Não se importa com a indecência, não inveja, não se irrita. Se alega com a verdade, detesta a injustiça. Não é mentira, nem utopia. Ó, eu quem diga, ó, quem diria que um dia aqui estaria pensando com minha cima inspirada, unção divina, descrevendo desse amor de Bíblia que me fascina. Profecia cumprida em minha vida. Em minha vida, em minha vida, yeah. Eu posso ter todos os dons, sim, mas se não tiver amor, não. Eu vim, sim, vim pra falar de amor, amor. Tô soberano que uma cruz pra mim levou. Assim creio que ninguém me amou. Espinhos pregos em seu punho, Cristo sangue derramou. Eu vim, sim, vim pra falar de amor, amor. Tô soberano que uma cruz pra mim levou. Assim creio que ninguém me amou. Espinhos pregos em seu punho, Cristo sangue derramou. Tatuei esse amor sobre o meu coração e coloquei-o como selo sobre o meu braço. É mais forte do que a morte, é de brasa como o fogo. A mão do meu Senhor excede o brilho do ouro. Nem as muitas águas podem apagar, nem os mais intensos mares podem afogar. Esse amor, esse amor, esse amor, yo, esse amor consome o medo, derrete o gelo, ok? Amor do meu Senhor converte em sonho qualquer pesadelo. Se nele cremos e obedecemos, e se desejarmos sem fingimento, obteremos esse amor que provém do Filho do Deus Supremo. Conheci falsos amores relatados, escritos em canções que só falavam de desilusões, hipocrisia, egoísmo, ocultos em corações amargurados, conflitos, aflitos e machucados, contrariados, traídos e despedaçados, apunhalados, enfermos e encarcerados, saturados de ódio e despedaçado. Hoje eu posso entender e também dizer que o amor de Jesus Cristo mudou meu viver. Mudou meu viver. Eu vim, sim, vim pra falar de amor, amor. Tô soberano que uma cruz por mim levou. Assim creio que ninguém me amou. Espinhos cegos em seu punho, Cristo sangue derramou. Eu vim, sim, pra falar de amor, amor. Tô soberano que uma cruz por mim levou. Assim creio que ninguém me amou. Espinhos cegos em seu punho, Cristo sangue derramou. Derramou, ok. Eu vim pra falar de amor.